É noite de sul de Minas Gerais e você, no início dessa noite, como alguém que sai e sai olhando o céu. Não importa como esteja esse céu, onde quer que você esteja, já que o nosso programa é ouvido em tantos espaços, transmitido que é pela Rádio Melodia, a FM Melodia aqui do sul de Varginha, a nossa querida educativa do sul de Minas, ela se faz ouvida por todos os espaços da Terra através da internet no endereço www.radios.com.br/melodiafm. E exatamente você que me ouve, companheiro, companheira das nossas noites, de início de noite, você adentrando esse momento de magia, sem dúvida, em que a noite chega e a vida se veste de um manto mais formal, de um manto mais denso, que nos envolve e que nos convida à magia, mas também nos convida a esse momento mais íntimo, esse momento que é o nosso Questão de Sensibilidade, chegando até você. Thank you. E eu não posso deixar de fazer menção ao que vocês estão ouvindo. Eu sei que agora eu deveria dizer a vocês muitas coisas, dentre elas que todas as noites cá estou apresentando o programa Renato Tavolieri Filho, mandando um abraço para os amigos de sempre, os amigos de todas as noites, que são vocês que me ouvem de tantos espaços e que, por incrível que pareça, temos até ouvintes na Rússia, no Alasca, coisas assim inesperadas. Seja como for, meus cumprimentos, né, em português, mas eu também até me atreveria a dizer: well, I send my hello to all my friends all over the world, because I know I have people listening to our programs from other countries in other parts of the world. E tudo isso eu disse em inglês, porque quem sabe assim eu posso me comunicar mais diretamente com esses ouvintes que eu verifico, eu tenho um controle de que partes do mundo eu tenho acessando aquele endereço que é o www.acasadapedra.com.br, onde vocês têm um linkzinho que dá acesso ao programa do dia e a todos os programas já apresentados aqui no Questão de Sensibilidade. E eu verifico que tenho pessoas ouvindo o programa de vários lugares do mundo. E um dos países que mais escuta, eu não sei o que seria isso, o nosso programa, é a Rússia. Eu não consigo saber porquê, mas provavelmente ou tem algum contingente de imigrantes brasileiros que lá habitam, ou eles gostam da proposta musical, eu não sei. Eu fico muito agradecido com tudo isso e acho maravilhoso, né, uma das coisas mágicas que o rádio nos proporciona. Mas o nosso assunto era outro, era exatamente a emoção que o que nós acabamos de ouvir nos passa, que é a voz belíssima de Montserrat Caballé, essa soprano espanhola que é unanimidade. Todos têm um carinho imenso, não só pela sua figura humana, que ela é uma criatura de uma doçura, e você sente isso com as suas apresentações em palco. Hoje ela jamais, com idade avançada, mas nascida em 1933, e que deixou um nome na história da música lírica internacional pela sua magistral voz, principalmente com uma característica de doçura. Ela consegue ter um agudo com um timbre lindo, aveludado, que nos abraça muito, que é o espírito dela. Eu acredito que muitos de vocês possam reconhecê-la, talvez não ouvindo, mas lembrando que foi ela que cantou com o Freddie Mercury, do Queen, e fez tanto sucesso no mundo inteiro. Sem dúvida, é uma figura muito conhecida de todo o público internacional. E nós estamos trazendo, já de certa forma, usando um pouco, já que a Semana Santa nos permite esse aprofundamento e essa abertura de portas para um renascimento num sentido melhorado, né, de você estar evoluindo. Porque, já que o espírito é esse, por que não ousarmos e adentrarmos o espaço da música lírica e da ópera? O que a Montserrat Caballé nos traz são áreas especialíssimas que ficaram famosas na sua interpretação, porque ela ainda engrandeceu. Normalmente o que acontece na música lírica é isso, são aquelas obras que são cantadas por grandes, grandes cantoras durante toda a existência da música clássica, e essa interpretação da Montserrat Caballé retoma uma que é das magistrais dessa mesma área, essa primeira que vocês acabaram de ouvir, que é de Maria Callas, a grande Maria Callas. Mas eu escuto as duas e fico comovido com as duas, porque o fato de que elas são maravilhosas e consideradas únicas não quer dizer que uma necessariamente seja melhor do que outra. São duas vozes maravilhosas com duas interpretações diversas, mas ambas infinitas e incomparáveis. E aqui fica já o primeiro registro para a nossa Semana Santa. Como fizemos já nos dois primeiros programas, para aqueles que não ouviram os dois primeiros programas, nós propusemos um tema de reflexão para cada dia. E a exemplo então do que fizemos nos dois primeiros dias, vamos trazer o tema para a reflexão de hoje. Só relembrando, no primeiro dia nós falamos de natureza, no segundo dia nós trouxemos essa natureza para o corpo que somos, para a nossa relação individual com a natureza em nós mesmos. Eu até não usei essa expressão, mas queria retomá-la, que a ecologia começa em nós. Nós queremos tanto salvar o verde lá fora e esquecemos que o verde primeiro precisa ser salvo dentro de nós próprios. Nós continuamos agredindo o nosso corpo físico, a nossa saúde, a nossa relação mais direta com a natureza que somos, e dizemos que queremos, que somos ecológicos, que queremos salvar a natureza lá fora. A natureza começa na relação que você estabelece com você mesmo. Não existe outra possibilidade. Enquanto eu não me sensibilizo nesse sentido, tudo mais é algo externo, algo mecânico. Eu salvo como eu salvo alguma coisa fria lá fora, porque vou necessitar dela para que eu continue usando mais. E não salvo porque salvar aquilo que lá está é salvar a mim mesmo. Porque aquilo é um pedaço de afeto, porque aquilo é um pedaço de carinho, porque aquilo é um pedaço de amor. E então eu acho que estamos falhando na formação das nossas crianças, mas estamos falhando porque também perdemos esse contato sensível com a verdade maior que somos, que é a nossa natureza. E seguindo nessa linha, então, o tema de hoje, eu vou pegar a lista que eu fiz para os temas a serem discutidos como proposta de reflexão para a Semana Santa. O tema de hoje será... O nosso tema de hoje é a sensibilidade que não acontece por acaso. Nós imaginamos que seres nascem sensíveis, e se eles são, são, se não são, paciência, é um acontecimento. Mas esquecemos que a sensibilidade se educa. Eu mesmo hoje me sinto comovido e me sinto aberto a realidades que eu aprendi na vida, e muitas vezes aprendi sofrendo. Mesmo na minha relação com o corpo, eu também fui jovem, eu também fui adolescente, e eu também tive essa formação que nos é passada de comer o que faz mal, de ser afoito, de colocar a minha integridade física em risco, né? O jovem dirigindo um automóvel sem consciência, e muitas vezes não é só o jovem, não. Aliás, muitas e muitas vezes, né? Ou então você beber e não perceber que você não pode dirigir. Aliás, já não devia beber tanto, porque isso daí também faz mal à sua saúde. Mas em todo caso, é importante que se perceba que tudo isso já virou algo cultural. Eu também tive que superar essas questões, e porque isso me afetou muito, e eu tive problemas físicos que me levaram a ter que enfrentar talvez a possibilidade de perder o equilíbrio físico e talvez até perder a vida. Então eu lutei por essa vida, e aí depois que eu a recuperei de fato, eu me tornei alguém que a defende. Hoje meu corpo é a minha preocupação número um. E o que me faltou foi uma educação nesse sentido. Ninguém nunca me disse essas coisas, ninguém nunca me sensibilizou quando criança, de fato, embora meus pais tivessem uma alimentação muito saudável em muitos aspectos. Olha que eu ainda tive pais muito sensíveis que ainda me passaram essas verdades, e vivi num momento histórico onde a coisa contra a natureza que somos não era tão difundida. Então, eu fico muito preocupado porque hoje as escolas famosas e as grandes escolas são aquelas que ensinam os jovens a terem bons empregos e ganharem muito dinheiro no futuro, mas não ensinam praticamente nada sobre o respeito à vida, o respeito ao corpo que são e, principalmente, a sensibilidade maior. A sensibilidade também com relação à música, a sensibilidade musical, a sensibilidade para com o próximo, a sensibilidade humana, o carinho, o afeto, a irmanação, a sensibilidade existencial, a sensibilidade de identificação com todos os elementos do universo. Essa preocupação não existe, como se isso fosse algo que acontecesse por si mesmo. Quem tem, tem, e quem não, não importa. Por isso que estamos vivendo uma sociedade tão fria e um ser humano tão carente que busca, possivelmente, até nas drogas, a superação desse vazio interno. Porque esses elementos que tanto colocamos como fundamentais, que são os bens materiais e a riqueza e toda a garantia, a gente garante talvez uma base econômica mais sólida, mas não garantimos um interno mais infinito, um interno que faça a vida ter sentido e principalmente um prazer sensível, não um prazer de autoafirmação, mas um prazer de identificação. Um prazer universal. E isto sim é que deveria ser a proposta número um de uma escola. E colocar nos empregos, eu acho isso muito importante, preparar para a vida, preparar para o mercado de trabalho e para essa competição desenfreada em que o mundo se transformou. Tudo isso é muito importante, sim, não vou dizer que não, mas como decorrência dos outros aspectos. E não em detrimento dos outros aspectos, anulando os outros aspectos. Estamos criando toda uma geração sem esse componente. E isso nos preocupa. Muitos, e ainda acho que os nossos jovens são maravilhosos, porque eles ainda são, e prevalece neles um sentimento, no mais das vezes, bom. Claro que é a minoria que não apresenta esse tipo de comportamento, como sempre aconteceu. Eu sei que eu vou encontrar muita oposição à minha fala, e é essa a intenção. Eu sempre disse isso nos outros dois programas e volto a repetir que esse tema de reflexão que estamos trazendo a cada dia para você, nosso ouvinte, é apenas para que o espírito da Semana Santa, que é o momento de reflexão, o momento de balanço, de final de ciclo para renovação e renascimento num ciclo mais significativo, não é? Um ciclo que renove a sua vida de fato, e que o emancipe dentro dela. Então, essa é a proposta. E nós colocamos um tema que seja aquele tema de limiar, aquele que seja talvez polêmico, e que vá suscitar, que vá despertar em você reações. Reações a favor ou contra, não importa. Porque mesmo que você reafirme a sua visão contrária, valeu ter ouvido a nossa opinião. Valeu ter ouvido porque você teve que repassar as suas convicções, as suas crenças e reafirmá-las. E quando você as retoma de uma forma diferente, com mais argumentos, com mais visões. Ou talvez não. Talvez você tenha incorporado alguma coisa da nossa fala. E por isso que eu estou aberto e faço esse convite a vocês para que se manifestem a respeito àqueles que quiserem e tudo aquilo que vocês quiserem incorporar. Olha lá, educadores, me convidem, me chamem. E o nosso programa está aberto para esse debate. Me chamem para palestras, para conversas, para debates. E sobre esse sentido, eu sou educador, faço palestras e esses temas me são extremamente importantes. Vocês podem conferir o trabalho que fazemos lá na Casa da Pedra, que se preocupa com a questão da sensibilidade, no www.acasadapedra.com.br. E nesse endereço, qualquer um de vocês, hein? Vocês aqui, ouvintes amigos, vocês podem acessar e lá tem um link contato e vocês entram em contato direto comigo e colocam as suas questões. E eu acho que discutir as coisas com essa abertura e eu ouvindo a opinião de vocês, talvez eu tenha mudanças de visão. E, sem dúvida, a minha será enriquecida, podendo ouvir o que também os meus parceiros de sensibilidade têm a dizer. Oh! Per lui s'innalzò. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, hoje com uma programação especial de Semana Santa, trazendo a grande soprano espanhola Montserrat Caballé. Thank you. Questão de sensibilidade com programação especial para a Semana Santa. E o Questão de Sensibilidade de hoje vai chegando ao seu final. Mas não saímos daqui sem prometermos que amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos. E eu gostaria já de fazer uma ressalva. Como aconteceu no ano passado, é muito possível que na sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, que é a que encerra de modo especial a nossa Semana Santa, talvez nós não estejamos juntos, talvez o nosso programa não vá ao ar, porque há uma missa apresentada aqui pela rádio e essa missa muitas vezes adentra o nosso horário. Se isso acontecer, o programa do dia terá sido gravado e vocês poderão ouvi-lo posteriormente no endereço www.acasadapedra.com.br. casadapedra.com.br, Casa da Pedra, tudo junto em letra minúscula. Vocês lá têm um linkzinho piscando dizendo questão de sensibilidade no menu da esquerda, esperando vocês. Vocês lá clicam e terão acesso ao nosso blog específico para a nossa rádio Questão de Sensibilidade, que é o seu espaço, onde todos os programas passados estão aguardando você, e o programa do dia, sem dúvida, e o programa da sexta-feira. Eu fiz aqui nos meus planos um arquivo sonoro que eu a considero especial. Reservei para a sexta-feira músicas lindas e eu fico aguardando você para ouvi-las comigo. Renato Tavolieri Filho se despedindo, um grande abraço, até amanhã.